anticipated moment in racing. Fala galera, voltamos agora então para o nosso terceiro e último bloco do podcast, né? Onde vamos responder as perguntas dos fãs aí. Mas eu pergunto apenas de um fã aí, do Guilherme Goio Martins, ele que esteve na edição passada. Essa edição não pôde estar presente, mas deixou as perguntas para nós, né? E o Hélio Lima também não vai poder participar agora do último bloco. Ele não está aqui comigo, ele teve que ir resolver seus compromissos. Então eu estou aqui gravando o último bloco sozinho. Então vamos para as perguntas aí do Guilherme, né? O Guilherme, ele fala que foi uma boa corrida, né, mas eu gostaria de focar as minhas perguntas nos aspectos aerodinâmicos. Então vamos lá. Então, conforme havia comentado no podcast anterior, essa nova configuração tem transformado as corridas no Super Speedway em pouco complicadas para que passam muito tempo atrás do pelotão. Claro que largar atrás, como em todos os ovais, ainda tem problemas maiores. Porém, faltando um pouco mais de 30 voltas, podemos já definir o top team da corrida com grande tranquilidade, pois dificilmente será alterado mesmo com amarelas, pois o novo pacote aerodinâmico mudou muito os carros para que esses ovais, deixando o bloco do carro da frente, caso seja bem feito, com um ganho de quase meia volta de recuperação, pois o vácuo já não vem sendo bem aproveitado. Isso tem sido motivo de algumas reclamações por parte dos torcedores, pois a emoção tem ficado somente por parte do Big Ones, que isso é um problema muito sério, tá, pessoal? Acidente, você querer assistir uma corrida para ver acidente, ver o cara se ferrar, eu acho que não tem noção nenhuma, não. O que você acha sobre o assunto? Bom, eu e o Hélio comentou bastante, focamos bastante sobre isso, Guilherme, no bloco passado, né? O modo de corrida que vem ser alterado em Daytona, né? Ou em Talladega também, né? No começo, quando os carros eram todos iguais, era um carro bem próximo de rua mesmo, né? Era um estilo de corrida, os carros andavam um pouco mais próximos, não se tinha um pack como tinha hoje, né? Nos anos 90 isso aí veio de forma maior, né? No final dos anos 90 aí pegou um pouco mais, com o começo dos anos 2000 se formou a corrida em pack, várias linhas aí em trio wide, né? Então isso aí foi se tornando uma dinâmica maior aí durante os anos aí, teve várias modificações. Antigamente os carros tinham muita força e era até proibido qualquer bump, né? Depois veio os dois carros andando juntos aí, né, o two car drift lá. Então essas foram as evoluções aí, né, das corridas aí. E agora tivemos também, chegou o momento agora, onde que o carro à frente, na Xfinity Series, né, isso não é tão comum, já que os carros não tem tanta força assim. Diferente, né, Speed Cup, onde que o carro já tem mais força de andar na frente, ele tem um torque bem maior, então ele consegue andar um pouco mais à frente, né. Então isso aí é uma evolução do próprio pacote mesmo, do pacote que sempre é testado em Daytona, né? Esse ano, como não teve os testes, talvez já teríamos uma mudança, teríamos um retorno, uma saída aí melhor desse tipo de corrida aí, mas agora é proibido os testes em Daytona. Vamos ter que aguentar na próxima corrida em Talladega, esse negócio de um carro vai à frente dando bloco em todo mundo, ele vai bloqueando até a avó dele e consegue vencer a corrida de forma muito fácil. Realmente, como você falou, não temos mais aquela mudança, não temos nenhuma surpresa mais dentro ali, pelo tipo de corrida que vem sendo, não temos mais surpresa nenhuma ali dentro do top 5, do top team ali, né? Fica meio inviável isso daí. Antigamente tínhamos, por exemplo, igual aconteceu anos atrás aí, a dupla de carros da First Row, né, lá andando lá em primeiro, fazendo primeiro e segundo, e hoje em dia não temos mais isso. Os carros mais fracos realmente ficam mais para trás, e os carros mais fortes realmente estão bem mais à frente. talvez seja o pico aí, né, a ponta aí que esteja aparecendo aí, como era nos road course, né, onde que era uma grande loteria. Hoje em dia não é mais loteria, hoje em dia realmente chega na frente os bons pilotos, os bons carros chegam à frente aí. Os forasteiros hoje em dia nos RC não mete medo em ninguém, não faz nada pra ninguém, né? Cão que late não morde, então realmente ficou bem assim mesmo. E eu acho que essa constância vem passando agora pro Super Speedway, onde que era ser uma loteria, agora não tem mais loteria. A loteria está na parte do Big One, né? Você pode ser coletado ali para um Big One a qualquer momento, né? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E como eu falei, pessoal, quer assistir corrida para ver uma batida de vários carros juntos aí, eu acho que você está assistindo o esporte errado, está querendo um mal de pessoas, de vidas que estão lá dentro do carro, apesar de ser um carro muito seguro, alguma coisa pode acontecer de mais grave, de mais sério. E vamos falar também que tem um pessoal na arquibancada também, que também são vidas que estão lá assistindo. Para nós que estamos sentados na televisão vendo, é uma coisa. Para quem está lá, na pista é mais perigoso. E claro que tem vidas dentro do carro também. Então eu penso que esse não é o sentido de assistir corrida em Super Speedway. Para assistir Big One, para ver Big One, para ver um monte de carro batendo e se retorcendo aí. Para mim isso não tem graça. Um outro ponto aqui do Guilherme, né, e coloca assim, muitos devem ter perguntado, mas mesmo assim, salvando o top 20, a situação do Kyle Busch é complicada, mas quero destacar o belíssimo trabalho da equipe de mecânicos dele. Podemos dizer que ele se classifique, deve-se muito a essa equipe. A diferença continua praticamente a mesma, ele salvou apenas 8 pontos do Coif. Conforme eu falei, ele precisa salvar mais de 20 pontos por prova para ter uma meta, para ter uma margem mais segura. Pois a cada etapa os nervos vão ficando mais ansiosos e as chances de ser coletado são maiores. Meninos, de quem é a culpa desse tal nervosismo pelo carro do número 8 aí? Bom, Guilherme, nós também comentamos sobre isso, fizemos umas contas aí, né? Sobre. No bloco aí da Sprint Cup aí. Ele precisa de. A média de. Fiz uma conta meio grosseira aí. Ele precisa sempre somar 14 pontos a mais que o Coif. Então ele precisa. O Coif terminando ali em top 20, ele precisa terminar no top 10 ou no top 5 aí, né? Seria muito saudável mais uma vitória dele e pelo menos mais uns 4, 5 top 5 aí até o Chase. Lembramos que estamos na reta final do campeonato, tá? Agora quem quer ir pro Chase por pontos ou por vitória, é hora de arregaçar a manga, trabalhar e correr atrás do objetivo aí, né? E eu acho que culpa do carro do 18 não tem nenhuma. Ele está correndo atrás de um prejuízo que não foi nem causado por ele, um acidente que ele teve na Xfinity Series, né? Então, ele realmente está tentando buscar essa vaga aí, né? A NASCAR deu a possibilidade dele participar do Chase, né? Então, ele está correndo atrás da vaga aí. É um tempo perdido aí, né? Então, infelizmente, eles precisam correr atrás aí e precisa estar bem focado. Como eu falei, mais uma vitória, mais uns 4 top 5 aí seria muito saudável para ele, já para a manutenção dele conseguir se classificar para o Chase. Eu também não acredito que teremos mais de 16 vencedores nesse ano aí, né, em 2015 aí até o Chase aí. Creio que só o Edinho Mendinga pode nos surpreender aí lá em Watson Green, onde que venceu ano passado e acabou se classificando pro Chase o ano passado, né? Bom, o Guilherme fala aqui também assim, devido ao amadorismo da nossa queridíssima Fox Sports Brasil, onde se salva somente o Lorde Largo. Eu só vou fazer um parênteses aqui, eu concordo com você, tá? Pude acompanhar full time a transmissão da NBC e posso dizer bem-vinda novamente. Show de bola a transmissão, reportes de boxe muito bom, né? Comentários bem feitos, a narração excelente. Gostei demais dos breaks, dos flashes das corridas antigas, um resgate da NASCAR muito bem feito, um verdadeiro show. O que vocês acharam do retorno? Eu também gostei, fiquei muito contente com a NBC. O Ray Allen, que foi o. Eu não lembro se é Ray Allen, não. O narrador lá, um cara muito bom, né? Um cara muito bom que estava na Fox. Ele transmitia os Prox, né? E fortíssima ali a transmissão da Truck Series, né? É, todas as coisas da Truck Series tinham emoção por causa dele. Ele é um narrador muito bom, né? Eu gostei também da desenvoltura do Letart e do Jeff Burton, né? Nos comentários. Foi uma desenvoltura muito boa deles ali. Sempre comentários bem próximos da realidade. É, eu gosto muito do Alan Waltrip, mas o Jeff Burton também, por ter vivido esse momento mais próximo ali da NASCAR ali, por ele ter saído do carro agora há pouco, né? O Alan Waltrip saiu há muito tempo. Então o Jeff Burton está com bastante... Tá tudo bem fresquinho ali de como é realmente o carro lá. Então ele deu detalhes técnicos bem legais, né? Claro que em certos momentos ele se achou um pouco, mas é muito legal ali o trabalho dele. E o Letarte também, né? O Letarte com puta conhecimento, dando grande ajuda na transmissão aí. Pra mim, muito bem-vinda a volta da NBC aí com a NASCAR aí, né? Não vamos merecer a Fox Sports Brasil, né? Eu creio que eles fazem uma transmissão voltada mais para o Brasil, né? Por isso que fica naquela de buchinho, o 24 é viado, né? Essas brincadeiras aí de brasileiro aí, fica falando de Paludo, Nelsinho, fica rodando. Você assiste a corrida um ano inteiro, é sempre o mesmo assunto, né? Querem um buchinho no muro, o JJ é o melhor, né? Então a transmissão fica realmente nessa redundância aí, toda a transmissão só muda a pista, mas é um modo de entreter o público ali brasileiro ali. Eu também tenho que concordar com isso, porque é um modo da transmissão brasileira, é um modo que estão vendendo o peixe deles e vendendo certo, vem pelo menos aumentando um pouco a audiência aí. Espero que essa audiência venha crescendo aí, né? É, claro que para mim Lorde Largo lá, o My Lord, né, que eu sempre apelidei o Sérgio Largo aí. Ele é muito bom, é um cara muito bom aí. Completando 10 anos de transmissão, eu gostaria de fazer muito o convite para ele. Ainda quero ainda trazer ele para fazer um podcast com a gente aqui, tá participando com a gente. Ainda vou conseguir arrastar ele pro nosso canto aqui. É, a outra pergunta dele, né? Sem uma surpresa na vitória e com ótimos resultados de McMurray, Newman e Bauer, podemos dizer que os três, salvo algum acidente de percurso, estão classificados por pontos, pois os candidatos às novas vitórias estão se reduzindo e de surpresa fica apenas a cargo de Watkins Glen, né, como comentei agora há pouco, com 47 podendo fazer a diferença. Ainda posso em vitórias de Gordon antes do Chase, portanto acho que o cenário fica complicado mesmo para Larson conseguir algum resultado melhor. A pergunta é: qual a real chance do Kyle Larson? Sendo realista, qual o oval deu maior chance para ele ganhar até o Chase e tentar ainda uma vaga? Bom, Kyle Larson, eu sempre tive um conceito dele, todo mundo ficou achando que ele era o Deus Mito, que ele seria o cara, o desbravador de horizontes aí, o cara que esse ano ia vencer 3, 4, 5 corridas, ia estar no Chase aí, ia fazer frente com o Jimmy Johnson, o Brad Keselowski, mas um monte de gente aí, né? É, o conceito que eu tenho dele é o seguinte: o Kyle Larson é um piloto muito bom, ele não tem um carro bom, né? Então já temos um problema sério já, por ser um piloto muito bom, não ter um carro muito bom. Ele tem um carro bom apenas, né? Um carro mediano. É, mas eu vejo um Jeremy McMurray, né? O Jeremy McMurray um pouco melhor que ele, né? O Jeremy McMurray não tem talvez o talento que o Kyle Larson tem, mas eu vejo um Jeremy McMurray preparado mais na cabeça, fazendo corridas mais inteiras, né? E podemos aí ver o Jeremy McMurray no Chase, né? O Jeremy McMurray já derrubou o Montoya, porque não pode derrubar também o Kyle Larson, né? E todo mundo torcia pro Montoya, que Montoya. E o Jeremy McMurray ali tranquilo, calmo, fazendo suas corridas, vencendo corridas quando era importante, né? E o Montoya voltou para IndyCar. Todo mundo tá aí, Kyle Larson, esquecendo do Jeremy McMurray. Claro que esse assunto é um pouco mais no Brasil aí, né? É, pro pessoal ter enxergado esse Kyle Larson melhor aí. É, então, mas eu vejo o Jim McMurray um pouco melhor, mais preparado mentalmente, né? Claro que ele tem um talento dele, não tem um talento igual o Kyle Larson, que para mim é um piloto muito bom, mas eu vejo que o Kyle Larson ainda peca em algumas coisas, ainda precisa melhorar algumas coisas, e a sorte também não está ajudando ele, vamos falar a verdade também, a sorte não está com ele, né? E sinceramente, eu não vejo o Kyle Larson vencendo uma corrida até o Chase. Claro que vamos ter o Watkins Glen. Eu vejo um Kyle Larson muito bem, andou muito bem em Sonoma, né? E está andando muito bem nos road course também, né? Todo mundo se espera o Edinho Mendigo fazer a diferença lá em Watkins Glen, mas quem sabe quem fará essa diferença aí vai ser o Kyle Larson e ele vença essa corrida aí, né? Quem sabe? Porque o Kyle Larson está desenvolvendo um talento muito grande, muito alto aí, né? Nos RC. Eu estou até espantado com esse talento dele aí, né? Talvez nos oval ele venha andando bem, mas não tão bem como nos RC aí. Então, eu vejo talvez aí quem possa fazer a diferença deve ser o Kyle Larson, né? Claro que o Andy Mendinger também é muito bom piloto, né? Vai ser uma briga dura aí, mas essa é uma pista que o Kyle Larson possa despontar e fazer a diferença aí. Agora, oval, eu não vejo ele vencendo algum próximo oval aí, né? Se bem que também temos Richmond, que é uma pista que ele anda super bem também, né? Não sei, Kyle Larson é difícil falar aí, mas eu vou esperar um pouco mais aí. Talvez o Kyle Larson seja como o Joe Logano. O Joe Logano foi jogado muito cedo, né? E agora vem sendo colhido os frutos aí do Joe Logano. O Kyle Larson foi jogado muito cedo também. Apesar de todo o talento, ele deveria ter focado, ter esperado um pouco mais. E agora, daqui uns anos, vai vir os frutos aí do Kyle Larson, né? Não estou dizendo que ele nunca vai ser campeão e nunca vai ganhar nenhuma corrida. Mas por enquanto ainda está... Eu vejo que ele está muito cru ainda para lutar pelo campeonato, né? Não para vencer a corrida ele está preparado, mas para lutar pelo Chase aí, para lutar para ser campeão aí, eu acho que derrubar um Jimmy Johnson, derrubar um Kevin Harvick, derrubar um Matt Kenseth, são os pilotos mais experientes, mais focados, preparados, e na hora da decisão eles têm realmente, eles sabem definir, principalmente Kevin Harvick, Jimmy Johnson e Brad Keselowski. Os caras sabem fazer a diferença, sabem como fazer essa diferença, né? Eu não vejo o Kyle Larson sabendo com essa experiência ainda. O Kyle Larson, pra mim, como foi apelidado aí, o Deus Mito aí, vai ser o Deus Mito, mas talvez daqui uns 3 ou 4 anos, né? Quando ele estiver completando o seu quarto ano aí, quinto ano, aí realmente vai ser um Kyle Larson já preparado, porque talento ele tem. Ele vai ser um Kyle Larson já preparado para fazer essa diferença que todos uns fala aí, né, que ele faz aí. Depois o Guilherme termina assim: valeu galerinha, um grande abraço também para você, ô Guilherme, uma ótima semana para você, né, já semana também, tá quase acabando, já é quarta-feira, né, e que venha Kentucky, Brad Keselowski, que é o favorito mesmo, e a Ford, estando essa porcaria, mas ele faz a diferença no braço, minha aposta. Beleza, já está marcado aqui sua aposta, é o Brad Keselowski. E só para lembrar, pessoal, final de semana em Kentucky tem previsão de chuva, tá? Então, quem sabe a chuva pode aparecer e melar mais um final de semana aí, lá no Kentucky, né? A chuva está prevista aí para o final de semana aí, e deva atrapalhar a vida das equipes, dos pilotos lá em Kentucky, lá no Kentucky, né? Vamos agora então, pessoal, vamos dar uma passada aqui, né, nos entrelistes aqui, lembrando que temos a Campeão de Truck Series na quinta-feira, na sexta-feira tem a Xfinity Series e temos no sábado à noite a Sprint Cup, né, vai correr no sábado à noite no Kentucky, a Quaker State 400, e no sábado à noite vai ser a Kentucky 200, né? Não tem patrocínio essa corrida aí da Xfinity Series. E a campeã de Truck Series é o Noho 225. Bom, vamos então para uma entrelista aqui, pessoal, da campeã de Truck Series, né? Vamos olhar aqui o entrelista. Temos algumas novidades aqui, Vamos ver as novidades. Temos 33 truques inscritos, então vão todos para a corrida, né? Todos estarão correndo aí. Bom, 34, tem uma atualização aqui, 34, né? Um vai ficar de fora. O Code Golem vai fazer a sua estreia no truque 25. Ryan Blaine vai retornar ao truque 29. O truque 36 ainda não tem piloto, né? Eu creio que vai ser definido amanhã de manhã lá, e já vão definir já. O Daniel Soares vai estar no truque 51, né? O Christopher Bell, ele vai estar no truque 54. No truque 54 ali da KBM, ele vai substituir o Justin Boston. O Justin Boston parece que está perdendo o cargo aí, né? No cargo aí da KBM aí, o Justin Boston aí não estará com ele aí. O Khaled Roman vai estar no truque 75, o Brand Brown no truque 86 e o David Gallon vai estar no truque 92 aí. Essas são as diferenças aí, as mudanças no entrelist aí para esse final de semana lá em Kentucky. Lembrando, claro, né, que o Eric Jones vai estar no 4, ele faz full time, Tyler Reddick no 19 e sem maiores mudanças aí, né, no entrelist aí, fora do que eu já passei aqui. Bom, corrida acontece na quinta-feira à noite, pessoal, não esqueçam, quinta-feira à noite já, quinta agora tem corrida, às 8h30, tá? A largada vai ser às 8h30 lá no Kentucky. Tem possibilidade de chuva, a corrida pode ser atrapalhada com essa possibilidade de chuva, talvez aconteça mais tarde a corrida, mas vamos esperar aí, porque a previsão de chuva o dia todo lá, vamos ver o que pode acontecer aí lá no Kentucky. Então, corrida quinta-feira à noite, 8h30, eu vou fazer minha aposta aqui, eu vou apostar, claro, no Eric Jones. Eric Jones, para mim, vence a corrida aí e vai dar mais um passo aí para a busca do título dele aí. Então, eu aposto no Eric Jones. Vamos, então, agora para a Xfinity Series, que é uma corrida que ainda não tem um patrocínio. Não, agora tem, ali achei aqui, a Friday's Kentucky 300. Vai ser o nome da corrida aí. Mas continua sem nome aí. Sem patrocínio a corrida. Sem um patrocínio maior. Bom, vamos lá. 39 carros inscritos, né? Correm 40 carros aí, né? Então, todos os carros vão correr. De diferente aí vai ser o BJ McLeod. Ele vai estar no carro número 15, né? O Eric Jones vai estar no 20 da Gibbs. O Tim Hill vai retornar a JGL. Vai estar no 26, né? Esse aqui eu vou dedicar, né, ao meu amigo Hélio Lima, né, o time Hill, Elião. Vamos torcer junto para o time Hill no carro 26 esse final de semana. Vai estar lá, vai fazer um bom resultado e contar para os primão. Aí, primaiada, aí, ó. Aí, ó, fui top 15 no Kentucky. Kyle Busch volta ao carro 54, então já vemos um esmagamento aí do Kyle Busch para o final de semana no Kentucky. Essa também é uma menção honrosa para o nosso amigo Thiago Raposo. E eu vou tomar água, porque minha garganta já está doendo já. E eu não vou cortar de editar isso aí, não. Pronto, tomei água. Garganta dói, pessoal. Dan Rajuna vai estar no 88, né? E o Jimmy Weller vai retornar ao carro 90. Opa, mas temos aqui uma atualização. Tyler Wong vai estar no carro 90. Foi a atualização de ontem. Né? Na terça-feira, ele, no domingo, Jimmy Heller entrou no entrelist com o carro 90, mas o Tyler Wong vai estar no carro 90, ele vai substituir o Jimmy Heller. Bom, corrida acontece na sexta-feira à noite, né? Sexta-feira aí, pessoal, esse clima de chuva aí, deve estar chovendo também na sexta. Corrida também acontece no mesmo horário, 8h30 da noite. Aliás, todas as corridas sempre no mesmo horário, tá? Tanto a Truque, como a Xfinity, como a Speed Cup, todas as 8, a largada às 8h30 da noite. Bom, com essa notícia aqui do Kyle Busch aqui, né, eu acho que vai ser até que, digamos, uma unanimidade aí, né, muitos vão voltar no Kyle Busch com esse carro número 54 aí, vai fazer um grande trabalho e vai vencer essa corrida aí. Dificilmente vejo outro piloto vencendo aí, sem ser o Kyle Busch no carro 54. Deixa eu ver quem está no 22. O Brad Keselowski vai estar no 22, né? Então vamos ter um cara chato aí no carro 22, uma carninha de pescoço. O Paul Manor vai estar no 33, tá, pessoal? E o resto é só. O resto nada de diferente aí. Vamos ver também se o Chase Elliott consegue um bom resultado aí, né? Quem sabe derrubar os pilotos da Sprint Cup aí e vencer essa corrida aí, né? Tudo pode acontecer, por que não? Né? E temos também o líder do campeonato, Chris Busch, que com certeza fará uma grande corrida. É uma pista favorável ao carro dele, né? Vamos ver aí se ele consegue fazer uma boa corrida aí. O Chris Buescher, eu torço fielmente, fortemente para o Chris Buescher até vencer essa corrida e continuar aí seguindo para ser campeão aí, o Chris Buescher. Muitos aí também torcem para isso. Ah, o Eric Jones também vai estar no carro 20, viu, pessoal? Então também é um piloto para ficar de olho aí também. Vamos lá. Vamos agora então, né, para Sprint Cup. Sprint Cup, que até o momento temos 46 carros inscritos aí, né? Temos bastante coisa aí. Vamos dar uma olhada aqui no Entrelist Full aqui, né? 46 carros. Lembrando que a Quarter Stage 400, a largada é sábado, 8h30 da noite, né? Eu não vi a previsão de tempo para sábado não, mas é de chuva também. E 70% de chuva, pessoal, pro sábado à noite. Claro que isso é uma previsão de tempo, né? Tem a janela ainda que pode chover até as 7 da noite, até as 6 da tarde e voltar a chover meia-noite, mas tem chance de chuva sim. Vamos lá. É, de diferente aqui, né? Até aqui, beleza. O Ryan Blaine volta com o carro 21, né? Do Wood Brothers. Volta com o carro 21 para a pista, traz o carro 21 para a pista de novo. O Travis Cap vai vir com o carro 30 para a pista também, vai colocar ele lá, né, na pista. O Alex Kennedy vai estar no 33, Bad Moffitt continua no 54, Whiff no 35, né. O Cole Whiff, que todo mundo torcia para ele, muito para ele agora, todo mundo está querendo secar o rapaz para ele terminar bem, muito mal, só para ver o Kyle Busch entrar no Chase, né. Então o pessoal está com o coração na mão aí para quem torce para os dois pilotos aí. Larson, Mirola, Nate, Justin Auger no 51, Reagan no 55, o Ed Sorensen vai estar no 62, o Matt de Benedetto, que nós comentamos no comecinho aqui, ele conseguiu um novo patrocínio da Anessa Iaota. Eu não sei o que é esse patrocínio aí não, né? Mas ele conseguiu um patrocínio novo aí, ele vai estar com um patrocínio novo agora no Kentucky. E temos também, fechando aí, o Mike McDowell e o Josh Weiss. Esses são os carros que estarão lá no Kentucky sábado à noite. Vencedor. Vencedor para mim dessa corrida vai ser o... Deixa eu ver. O vencedor aqui para mim vai ser o... No finalzinho ali, Matt Kenseth vai vencer essa corrida aí. Matt Kenseth pra mim vai dar a volta por cima aí, vai vencer essa corrida, fazendo mais uma, conseguindo mais uma vitória. Então vamos estar torcendo aí pro Matt Kenseth. Certo, pessoal. Bom, então esse foi o entrevista do final de semana do Kentucky aí, né? Essas foram as minhas apostas aí, né? Eric Jones, Kyle Busch e Matt Kenseth aí. Digamos que eu sou um torcedor da Toyota, que eu só votei em Toyota. Então, pra mim, a Toyota vai varrer o final de semana aí. Passar aqui alguns complementos aqui pra vocês aí, né? A primeira corrida, quem venceu a melhor corrida no Kentucky foi o Kyle Busch. A última vencedora foi o Brett Keselowski, ano passado, né? O piloto que tem maior número de vitórias aqui no... maior número de vitórias em Kentucky é o Brad Keselowski, né? Ele é o maior número de vitórias aí. Quem tem mais top 5 é o Kyle Busch, maior número de top teams aí, né? Kyle Busch, Jeff Gordon, Jimmy Johnson, Matt Kenseth tem 4 e pole position, quem largou na pole aí, né? O Dale Earnhardt Jr., Jimmy Johnson, Brad Keselowski, cada um tem uma vitória aí, né? Tivemos também o total de 1.068 voltas disputadas lá no Kentucky. 9 pilotos completaram todas as voltas. E o piloto que mais liderou foi o Brett Keselowski, com 346 voltas lideradas. Vitórias de marcas, né? A Toyota tem duas, Dodge uma, a Ford uma vitória, né? E vitórias por donos de equipe aí. São duas vitórias da Gibbs e duas vitórias da Penske. Então até hoje a Hendrick não venceu. Até hoje a Hendrick não venceu no Kentucky, né? Curiosamente aí, um dado bem curioso aí, a Hendrick ainda não venceu no Kentucky. Deixa eu só abrir os últimos vencedores aqui. Os últimos vencedores aqui, né? Foi o Kyle Busch, venceu uma. O Busch e o Kenseth venceu uma, né? Uma cada um pela Gibbs, né? E o Keselowski venceu pela Penske, né? Então a Gibbs, só a Gibbs e Penske venceu. Lembrando que o Keselowski venceu em 2012, quando a Penske ainda era Dodge, né? E venceu ano passado, quando a Penske já era Ford. Por isso, uma vitória da Dodge, uma vitória da Dodge, uma vitória da Ford no Kentucky. Então, são apenas quatro corridas aí no calendário aí, já disputadas no Kentucky aí, né? Já na Xfinity Series, são 17 corridas disputadas desde 2001, que a Xfinity Series corre lá no Kentucky, junto também a campeã de Truck Series também, desde 2000, né? E a primeira vitória lá da Truck Series foi do Greg Biffle. O ano passado quem venceu foi o Kyle Busch, né, na Truck Series. E na Xfinity Series quem venceu ano passado, né, foi o Kevin Harvick, essa primeira corrida. Lembrando que na segunda corrida lá no Kentucky, geralmente o pessoal da os Cup Drive não corre, porque tem um problema lá de janela lá, de corridas lá. Então geralmente aquelas corridas eles não correm, né? Mais alguma coisa aqui, vamos ver, para falar para vocês, né? O vencedor, o cara que venceu de vindo de mais longe, foi o Mike Kenseth, que largou em 16º, né? E o piloto que mais liderou voltas aí, eu já falei aí, né? Numa corrida foi o Brad Keselowski com 199 voltas, mas lembrando que ele é o piloto que mais liderou voltas no Kentucky. Esse recorde aí é dele aí, né? Bom, essas foram algumas curiosidades aí do Kentucky, né? Então, tudo certo aí, tudo pronto aí para o final de semana em Kentucky, pessoal. Lembrando que todas as corridas acontecem às 8h30 da noite, Truck na quinta, Xfinity na sexta e Sprint Cup no sábado. E tem também a possibilidade de chuva que pode atrapalhar o grande prêmio aí do Kentucky. Só, vou encerrando então essa edição de número 81 e voltamos semana que vem para falar o que melhor aconteceu nesse final de semana em Kentucky, que tem tudo para ser um grande final de semana, já que as corridas por lá vêm sendo bem divertidas. Para falar com a gente, vocês já sabem os nossos caminhos, né? Por favor, Big One Brasil, a página do podcast Rewind no Facebook, NASCAR, Loucos por NASCAR, NASCAR Home Tracks. Quer saber um pouquinho de história também? Entra lá na Dance Race Brasil, né? Tem também a Look Dog Brasil também, do nosso amigo Lucas. O Lucas também que posta todos os vídeos, posta o show da NASCAR, posta o nosso podcast, posta também as corridas, os finais de cada corrida aí também, né? Todos os finais das corridas ele está postando aí lá no podcast dele, perdão, lá no, na página dele, lá no blog dele, Look Dog Brasil. Então, pessoal, caminho para falar conosco, vocês conhecem, então por favor, entre em contato com a gente, converse com a gente, que nós iremos responder para vocês. Pessoal, um forte abraço, cuide-se bem, bom final de semana e até semana que vem.